se ama pra quem pretende dividir a mesma cama. Vida boa, vida bela, repensei sobre me atirar da janela, pois sei que é só um dia ruim, como outros tantos que estive aos prantos. Vida boa, vida bela, repensei sobre me atirar da janela, pois sei que é só um dia ruim, como outros tantos que estive aos prantos. Não é pra tanto, eu sei, pois homem não chora. Minha vizinha contou como estava o tempo lá fora. Por hora acho que vou ficar por aqui, tentar dormir e amanhã de novo perder a hora, e fica louco com o tempo que tudo demora. Vida boa, vida bela, repensei sobre